rodando 404, estou ouvindo. Mativo, no solo aos 3-1, no direita, 121 nesse falando. Salvador, gol no 404, entrou na porta. 404, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, posição antes da Juliette, no 404. Salvador, Tram 3662, muito boa noite, autorização, Natal, formação Tango, Tram Portão 03. Controle, Papa Romeu, Juliette, Terra Tango, a comida de Duna vai iniciar a redução para aproximação. Web 582, copia. 071, cliente da Tango 340 Campinas. Pronto, copo, WebJet 5827. Web 5827, Galeão aprovado nível 340, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, Serra Golfo Romeu, Upper Zuluno 6, Gruf, Upper Zuluno 4, Toquim. Decola da pista no zero, perfil de saída da EL, Leda, após direto BDEV com curva à direita. Transponder 5545, controle 1998. Está autorizado nível 340 para o Galeão via Prisque 50 BDEV, Upper November 857, seguro, Upper Zuluno 6 Groove, Upper Zuluno 4 Toquim. Decola da pista no zero, curva direita, perfil da saída da EL, Leda, após direto BDEV. 5545 é o transponder, o controle é 198, WebJet 5827, está no 2, pronto para o pushback. Web 5827, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Chama na táxi, WebJet 5827. Táxi via Pátio 1, Juliette Alfa, até o ponto espera pista no zero, quando lá, torre no 895, ajuste no 011, agora bom voo. Tá 3662, copia. 3662. 3662, Natal aprovado nível 370, via Pesolo 10. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Zipar com curva esquerda. Transponder 5575, controle 1998. Ok, 370 fatorizado para o TAM 3662, a Pesolo 10. Decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. 5575, transponder 1098, controle 3662. Para pushback, acionamento, portão 3. Tá 3662, cotejamento correto, aguarde, será o número 2 no setor. Guarda. Ativo TAM, informe estabilizado. O número 398, nesta por intercept, informe estabilizado. Seguirá um tráfego de baixa performance, passando o Duna agora. Sim, nesta por intercept, processo de tráfego, não se quer, muito grato. Vira Sununga, decola da pista no zero, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge com curva à direita. Transponder 5561, no controle 1998. Só confirmando a peso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Antes, autorizado 360 para Campinas, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Zanete, Pira, Sununga, decola da 10 na da EL, Leda, direto bridge, primeira curva à direita, 5561, no transponder 198, controle azul 4071. Azul 4071, no cotejamento correto, chame pronto. Chamará. ILS, X-Ray, Papa Romeu, Juliette Serra Tango. Corre agora, 1895, Juliette Serra Tango. 1895. Salvador, Xenia 6300, nossa posição é 01, informação Tango, por gentileza, aprovação, receita. O ajuste no 010. Agora, o Xena 6310, aguarde a cópia recebida. 1010 aguardando, 6310. Passarei 2224, ajuste agora o 0010, ok? 1010, copia. Outro. Oi? Vovô. sinalizador, reduzindo o 1398. E o 1398 prossegue na, no ELS, reduzindo para aproximação, agora de transferência. Zero, via Perisque 58. Decolada a pista no zero, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5573, controle 1998. 5-0 para Recife, Ampelisque 5-8 no zero, a pista Puca, Caju, perfil esquerda após a decolagem 5573, Gabriel 8 ao controle de saída, Xané 6310. Xané 6310, cotejamento correto, Xané. Câmara pronta, Xané 6310. Fala Salvador, você para o 404-0506. Tem aqui na ficha 05, gol no 404. Gente, 404. Para o táxi, web 5827, com 149 a bordo, 3 horas e 50, altera com fins. Gente, web 5827, táxi via Índia e Alfa, até o ponto espera pista no zero. Quando lá, turno no 895, ajuste no 011, bom voo. Índia e Alfa, ponto espera, dá um no zero, quando pronto, 1895, feliz ano novo, brasileiro. Obrigado, igualmente. Boa noite, gol 1398. 2224, mantém o ponto de espera. 298, 6 de braço, mudou para pouso, continua igual a liberação. Três 98, continua a aproximação, igual a liberação, pista 10. Agora, 398. Passeio 2224, mantém o ponto de espera. Câmara para o TAC 3662. Pode imediato quando autorizado. Sente a Charlie via a direita, rebote, leve e pronto, aguarda a liberação de pista. Passa o dedo. Tapão, eu tinha que ser atendo solo 39, bem na direita, 129. Dois, quatro, pista. Já está liberada a pista? Nativo, passando, a pista está liberada pelo tráfego que pousou, livre decolagem de 90,12. Está via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Juliette, Serradão. Vai para Alfa, mantém antes da Juliette, Serradão. Está 3858, livre e chame para o táxi. 5127, boa noite, mantém o ponto de espera. Dá mais tempo de espera, 5127. 1398, pistolo zero liberado, vento 80 graus, mandou o nosso pouso autorizado. Livre pouso, volta 398. Autorizar direto para a 3152. Livre? É. Controle Salvador, web 6748, boa noite, passa 2200 para 1150, informação da outra. Boa noite, 6748. Identifique via para 2000 com 1012, firmando 1011, conforme estabilizado. Via para 2000 com 1011, reportará estabilizado 6748. Xané 6212, 2000, Duna, livre LS, informe estabilizado. 2000, Duna, forma autorizada. Controle Salvador, boa noite, passarelo 2224. Boa noite, conforme autorizado, vigilante. 5827, tráfego da TAM, 2 milhas do marcador externo, decolagem de imediato quando autorizado? Afirmativo, 5827. Ok, 37 da Gol na curtíssima, aliás, mantém preparo de decolagem imediata quando autorizado, 5827. Ali, mantém preparo imediato quando autorizado, 5827. Espera turno no 895, bom voo, ajuste no 011. Índia e Alfa, onde espera, torre 195, e uma boa noite, na 3662. Torre Salvador, boa noite, na 3152, a 1 milha e meia, espera no embaixo da base. Boa noite, 3152, continua a aproximação, 37 objeto aliado, aguardando a liberação de pista, só um instante para o pouso. Aguardando. Ouro 398, Solos 42, libera a direita, 1219. Direita, 1219, 1398. Aguarde para ingresso, Juliette Serratão. Aguarde para ingresso, Juliette Serratão. Graus, 1-2 a massa. Decolagem autorizado, F-5-2-7. Da Gol, livrou, na sua escuta. Boa noite, Gol no 398, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, o Gol no 398, da Gol. Gol no 398, corrigindo. É, mantém posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Antes da Juliette, aguardando para ingresso, no 398, da Gol. Botar 3858, POB de 1984, está alternando João Pessoa 330 para o TAC. Tá 3858, táxi via Pátio 1, no Juliette Alfa, até o ponto espera pista no 0. Quando lá, turno no 895, ajuste no 011, bom voo. Pátio 1, no Juliette Alfa, ponto espera 3950, chegado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Tá 3662, tá pronto? Pronto, tá 3662. Observará o pouso da Airbus Companhia, após olhar e manter a pista 10. Pode avaliar, eu botei na pista 1-0. Oh, boa noite, Web 5827, decolado, você escuta, vai passar 2000 pés. Da El 340, vigilante. Da EL 340, possibilidade de voar ali, da EL 3527. Livre. Grato. A Juliette está autorizada direta e agora vamos através da posição 12 para ingresso na Lima. Juliette, se a Tanga aguarde, o TAN já iniciou o táxi, ok? Tá certo, então, Tanga. Tango vai dar passagem ao Airbus da TAM após ingresso a Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre no 895. Autorizado após a passagem do Airbus da TAM, ingresso na Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, lá chama para o cruzamento em frente 895, Juliette Arda. Solo Salvador, boa noite, na 3152 e pronto. Boa noite, na 3152, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 3152. Solo, 1398, aproximando-se da Juliette. Juliette, Juliette 06, gol no 398. Juliette 06, gol no 398, gol. 71 pode iniciar? Negativo, vai passar a aeronave de pequeno porte e a retaguarda. A posição já será autorizada, aguarde por gentileza. Afirmativo aguardando, vai 071. Chinema 212, na escuta da torre? Afirmativo. Chama marcador externo, baixar travado. Torres, dá 3858, pode ficar pronto. Mantém o ponto de ferro, 3858. Mantém. Salvador, passageiro 2224. Persiga. Após as 20 milhas, pode voar, frote. Confirme. Após as 20 milhas, pode voar, frote. Aguarde. M62 no 2, checo 30, 10 pouso autorizado, 80 graus com 14 nós. 66 externo, baixado e travado, tem fogo, 6612. Já 3662, decolado os 47, 198, controle, boa viagem. 198, obrigado, boa noite. Já 3858, observará o pouso do Airbus da Chinera Avianca, aliás, e mantém a posse. Nosso pouso do colega ali, mantém. Controle, então, 3662. 3662, contato radar na decolagem, persiga conforme autorizada, sube e mantenha o nível 370. 370, perfil Bucas e Bar. 02224, após Albo, voa frote. Após Albo, voa frote, 3224. 2 ingressos Juliette, portão 07, atente ao início do pushback do Embraer da Azul no portão 08, ao lado. Juliette para o 07, centro azul, tá? 3122. Sube, mantém o nível 350, chame centro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. 2545, 286, 2224. Confirma 2886, secundário? Secundário no 26, decimal 85, 2224. 2685, obrigado. Webjet 5827, sube mantém o nível 340, chame centro Recife no 3325, alterno no 25, decimal 1. 3325, 251, 527. Minha 748, desce para 2000 pés, o ajuste no 011, autorizado ele é X-Ray da pista no 0, reporta estabilizado. 2000 e ele é X-Ray da 10, reportará estabilizado com 1011. 6748. O Azul 4071 está com 123 a bordo, 3:30, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Gente, Azul 4071 no táxi via Pati 1 no Juliette Alfa até o ponto espera pista no 0. Quando lá torno no 895, ajuste no 011, louvor. Juliette Alfa, quando pronto, 2895 1011, Azul 4071. Obrigado, boa noite. Mantenha 4000 pés, o ajuste no 011. Para 4000 com 1011, Chanel 6313. Também, né? Levaram 612. 212, solo 51 na direita, 219. 1858, decolagem autorizada, 80 graus com 10 nós. Chana 6212, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. A 3662, vou Zipar. Direto Zipar, 3662. Estabilizado no ILS, da 10, 6748. Objeto 6748, complete aproximação, está minha torre, 98, decimal 95. 1895, 6748. Torre Salvador, L 6748, boa noite, estabilizado ILS, 10, 6 boa noite, 6748 avistado, cheque o trem 80 graus, uma dúzia nós, pista 10, pouso autorizado. Livre pouso no zero, baixa travada, 3662, submantenho o nível 370, chame agora centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. 2545-2685-3662. Boa noite, obrigado, bom ano. Obrigado, boa viagem. Observará o pouso 737 Webjet, já passou uma calor externa, aliás, mantém após a passagem. Após a passagem 37, a linha mantém 4071. 7748, Solano 57, libera direito 219. 219, vamos lembrar, 7748. 40, em descida para o nível 160. Webjet 5729, aciona identificação, autorizada a chegada a bom, se desse mantém ao nível 050. O ajuste é 1091. Chegada bom, 050, o ajuste é 1091. Webjet 5729, identificou. Solo Webjet 6748, levando 50. Na decolagem, azul 4071. É, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 6748. Salve Salvador, boa noite, voo 1889, com uniforme, autorização. É, qual a saída que espera para Galeão? Saída da Elson, quer a cópia? Já está pronto, cópia? Ele já tem a cópia. Tá, 3850. Prossiga, tá, 3850. Senhorita, autorizaria a frota da presente? Negativo, frota, voo e alvo, aguardo transferência das comunicações. A curva na esquerda, na frota de alvo, 3878. Sono zero, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva à direita. Transponder 5003, controle 199.8. Autorizado, Galeão 360, decolada 10, curva direita da Euleda após Bidev, Upper Whisky 50, após Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toque. Transponder 5003, controle 198 de saída, gol 1889. Boa noite, 89, cotejamento correto, chamei pronto. Semana pronta, 89 da Gol. C4.863.3. Aguarde para prosseguir na descida, 6303. Acompanhe a minha condição. Mantenha o nível 370, chame agora Centro Recife na 25.45, alterna na 26.85. 25.45, 26.85. Boa noite.